Misterios, intrigas, venganza, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É, que o titio vai ensinar, quem sabe? Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Conecta-me! Então, bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, conhecido como Chorume, hospedado no www.chorume.com.br, aquele podcast que não fala absolutamente sobre nada e é o pior podcast do mundo, do meu lado direito, ele que é o maior encontrador de azeitonas com dois caroços e se auto-intitula Fábio Porchat do interior... Wesley Zop. E aí? Aqui do meu lado esquerdo, ele que assim como uma mesa de bilhar possui um número ímpar de bolas, Gabriel Asmar. Sou eu. Uma apresentação, tem que dizer, foi Caio Ucho do Los Ticos que falou pra eu falar essa apresentação pra você. Ah, eu me sinto honrado, queria dizer que um dia pretendo ser igual a mesa de bilhar. Na horizontal, com todo mundo colocando taco. Com 15 bolas? Não, ter uma bola grande e branca. E uma pele verde. Tudo bem. E 6 caçapas. O nosso visitante, ganhador de prêmios por ser considerado o japonês com o maior pênis do mundo, isso, 4 centímetros, ele que assim como uma espada Hattori Hanzo corta para os dois lados, Matheus Muramatsu. E aí? E eu, Douglas Domiciano Ganso, que sou o presidente da União Nacional dos Protetores de Mafagafos. Mas você é protetor? Sim. Então a pessoa que vai lá mexer no ninho de mafagafo... Que vai desmafagafizar os mafagafos? É. Eu não, você é contra. Eu não aceito desmafagafizadores, não, cara. Passarão. Não passarão. É justo. Você, ouvinte, não entre em pânico. Esse é o podcast Chorume. Um podcast que é semelhante aos Illuminati. Todo mundo que faz parte faz chupeta. Todo mundo sabe. Obviamente. A diferença é que a gente não esconde. E a gente não gosta de triângulo, né? É. Tudo bem? Wesley Zob, por favor, uma música pro D-Mails. Vê se essa daqui você gosta. Opa, excelente música. Vamos para o primeiro e-mail de hoje, e-mail dela, Bárbara Luca, conhecido como Bárbara Louca também. O assunto é, meu Deus do céu. Está me dando uma coceira, não sei onde. Não, roubaram meu fusquinho. Ah. Desculpa. Ela começa, meus locutores preferidos. Oh, mas é com a gente? Chamado, né? De locutor. Luciano Vale. Ela comenta embaixo. Ela fala, que episódio foi esse? Meu Deus do céu e da terra, esse do Dia dos Namorados, dos desafios e o de verdades terá que ter mais 10 edições no mínimo. Oh, tomara que um dia a gente chegue lá. Um desafio para vocês três, ou no caso 4, porque estamos com o convidado aqui. Sim, sim. Façam uma cantada para mim, ou para os ouvintes, o que vocês preferirem. Beijos. Daí ela fala, a propósito. Esqueci de falar, aqui em São Paulo tem Starbucks, sim, fica na Paulista. Ah, e tem Starbucks em Campinas também. É, sim, mas é que a gente mora bem no interior, não tem Starbucks. Tipo, ir pra Campinas comprar um café é inviável. Ou ir pra São Paulo. É 180 quilômetros pra tomar um café não faz sentido. Pagar 150 de pedágio pra tomar um café não vale a pena. Mas depende do café, se é aquele feito com bosta de gato. Ou se é café seleto, né? Sim. Ou café pele. Então, a gente sabe que existe Starbucks, sim, mas é que aqui no mundo existe. Mas na nossa cidade não existe, por isso preferimos Spotify. E sei também que existe no Canadá, mas não sei se é viável a gente ir lá. Sim, sei também que existe pau no teu... Não, brincadeira. Oh. Isso todo mundo já sabe. É. Então, vamos mandar uma cantada para a Bárbara Luca, uma cantada especial. Um bom momento para nosso jovem Padawan, que é virgem, aí treinar. Mas não por opção. Não por opção. É. Não por opção, e sim pela data que ele nasceu. Sim. Que é o signo dele. É sim. Então, como ela chama Bárbara, eu falo, você chama Bárbara, e você está uma barbaridade. Ah! Oh. Vai pegando o tchan do verão aí. Tô só aprendendo aqui, captando mensagem. Por favor, por favor. Não sei se eu falei no último. Mas eu posso brincar de mágico com ela. Mas não pra fazer mostrar o coelho, e sim pra esconder a cenoura. Nossa! Você é um demente, André. Mas posso falar uma melhor? Eu posso te sugerir uma melhor com ela. É. Vou me chama de mágico pra te mostrar minha varinha. Minha vara! A vara é... Vara vende. Vara vende. Mas dizer... você é um arrogante, você falando isso pro ouvinte. Você... Não, mas agora eu vou... Você é um demente. Vou melhorar, não só pra ela, sim pra todos os ouvintes. Peço que agora todos os três, os ouvintes, e vocês aqui também, fechem os olhos. Fechem os olhos. Tudo bem. O que vocês estão vendo? Sei lá. Nada, né? Nada. É esse é o meu mundo sem vocês, ouvintes. Oh. É um nada. Eu tava vendo uma vara. São demente? É que você tatuou na pálpebra a vara, né? Por isso que você tava vendo. E aí, Gabriel Osmar, que... Eu queria dizer pra Bárbara Luca que eu não sou um carro de telemensagens, mas com ela eu quero fazer loucuras de amor. Oh, esse é romântico, cara! E agora nosso convidado já deve ter usado várias cantadas aí. Então, mas eu tenho uma só que eu usei uma vez e a menina não entendeu. Então, mas a Bárbara entende. A Bárbara entende. Pode mandar. A gente entende. Assim, eu não sou Marty McFly, mas eu votaria no passado pra te conhecer todo dia. Puta que pariu, cara! É disso que eu tô falando, porra! Não é esses bosta que tem aqui no Sorume que só fala merda, né? Parabéns. Muito boa, gostei. Obrigado. Dessa daí. Aí, Bárbara, tamo junto. É. Aí, moleque. Anderson Lima mandou um e-mail com o tema assunto cantada. Garota, quer me ver te beijar? Daí a garota falará, não! Dele fala, então fecha os olhos. Ah, moleque! Sim, sim. E um outro e-mail de Juliana Felipe, sem assunto. Ela fala, boa noite, meus queridos! Você é mentiroso, né, cara? Nossa, mano! Esse de cantadas foi foda. Tem que ter mais e eu resolvi fazer umas perguntas polêmicas de casal. E uns desafios. Será que pode? Não, vamos pro próximo e-mail. Acabou, valeu. Beijo, um abraço. Brincadeiras à parte. Espero que vocês leiam todos e o Zop tem uma baita lista, hein? É, o Zop é um demente. Obrigado. O Douglas também, mas o Gabriel falou um pouco. Ou vocês que não deixaram ele falar. É difícil ele falar com o nosso pau na boca. E vocês também errariam as perguntas. Opa! Wesley Zop acertou todas, Gabriel acertou mais, porque Gabriel é o único estudado aqui. Eu fui o único que desmentiu ele. Falou que o polegado tem 2.75. Exato. Sim. Quem mais acertou foi o Zop, mas ele errou também. Mas chega de enrolação, vamos para as perguntinhas. Você prefere que o Michael Jordan enfie três dedos no cu de vocês ou ter uma noite de amor com o Malafaia? Porra, isso tá mais que óbvio que eu quero uma noite de amor com o Malafaia. Eu sou contra, já discutimos sobre isso no podcast Los Ticos que participamos. uma enterrada de Michael Jordan é bem menor. Cara. Claro que não, cara. O pinto do Malafaia é menor do que um dedo do Michael Jordan. Agora imagina três dedadas. Mas a questão, Malafaia mas a pode questão... colocar um cintaralho de mandar ver, cara. Mas a questão não é... A questão não é o quanto machuca. A questão é que é uma noite de amor. Você teria que amar ele. E não é apenas ser comido. Mas aí que tá. Pelo menos com o Malafaia, talvez eu seja ativo. Agora com o Michael Jordan não tem chance, cara. Ah, mas com o Malafaia seria uma noite abençoada. Ah, aí, ó, tá vendo? Mas com o Michael Jordan você teria oportunidade de participar do Space Engineers 2, cara. Nossa, aí já elevo. Tá bom. E outro, você pode pedir um autógrafo. Exato. Qual autógrafo vai valer mais? Não sei, cara. Um vai vir acompanhado de desonra. Não, os dois vêm acompanhados. O Silas. Você deu o cu pro Silas Malafaia, cara. Bom, mas é uma coisa mais particular, né? Não, se você deu o cu pro Silas Malafaia na casa dele, você pode roubar a torneira, que é de ouro. Boa. Sim. Sei lá, tem algumas vantagens. Eu penso em não acabar com o meu Tom, é isso que eu penso. Ah. Então, Michael Jordan. Você tá pensando na madeira errada, cara. E outra, vai ser uma dedada sem compromisso. Três dedos ali, ó. Pá. Só queria. E acabou. Pensa, cara. Uma noite de amor é uma noite de amor, cara. Intensa. Vai ter 15 horas. 15 horas. Vai ter cartinha depois. É. Oh, o Silas Malafaia perguntando se você vai ligar pra ele no dia seguinte. É, o pior é que tem algumas desvantagens. Né? Eu não queria ser saudosista e relembrar o passado aqui, mas o Wesley tá negando ser socado pelo Michael Jordan, um cara que queria ser o Super Socada. Exato. Super socado. Exato. Sempre escolhe o mais. Vamos ver. Segunda pergunta. Vocês preferem pular de um prédio de três andares ou chupar um mendigo? Ah, isso é muito relativo. Tem prédio. Cama elástica lá no fundo? Não, verdade, claro que não tem, né? É claro que não tem cama elástica. Então tá, pular de um prédio de três andares, dá pulada ali e morrer. E é não, três andares não vai te matar, você vai se machucar, mas não te mata. Talvez fique são paraplégico. São nove metros. Que nove metros, três andares? É. Sim. É? É. Ah, então pula do... Eu também pulo do prédio, pô. 8,30 metros. E aí, Muramatos? Eu acho que você pular de um prédio de três andares vai ser mesmo que você tá um adedado no Mike Tyson. Você perde as pernas nas mãos. Então, mas daí você não sabe o que o mendigo tem. Se ele tiver uma doença que daí você vai pegar na chupada dele. É verdade. Você pode morrer agora no prédio, você não vai morrer. Não, mas é válido lembrar que a gente vai dar uma mamada no mendigo, não vou te falar. É, uma mamada. Sim, uma mamada. E que ele não morre antes da gente. Pra ele sempre te ver e você ser obrigado a dar esmola, senão ele espalha. Mas o que, né? O cara pede, não, eu quero morrer. Não, nem sentando. Vira pra pinga, pô. Mas caralho, por que você ia mamar o mendigo do nada? Ele ia pedir dinheiro. É uma maldição, cara. É como se você encontrasse um gênio do mal e ele falasse: você vai escolher sua maldição, pular daquele prédio ou chupar esse mendigo. Ah, sempre. Você não tem escapatória, você não tem a opção de morrer, por exemplo. Vamos lá, você prefere Luciano ou Marrone? Luciano ou Marrone? Nenhum dos dois tem voz, né? Então peraí. Acho que o Marrone, pelo menos, ele toca instrumentos. Luciano, ele não cai com helicóptero. Luciano já teve isso, filme também. Desculpa. O Luciano também é legal porque nenhum dos dois liga o microfone, né? O Luciano é careca também. Ele tem um chapéu de cowboy? Deve ter. Não lia caras que falava do guarda-roupa de Luciano. Não lia a revista contigo nesse meio. Escolha o Luciano, vai. Próxima pergunta. Você prefere peidar onde você ficaria com vergonha? Ou que peidem na sua cara na intimidade. Ah, eu peido. Eu peido no lugar que eu fico com vergonha. Eu peido em todos os vergonha lugares. Vergonha passa, né? Agora a moral jamais você consegue recuperar. Porque fala na intimidade, mas não necessariamente alguém do seu íntimo. Não, tá e não. Que ninguém vai saber. E não no sexo. E não no sexo. É alguém, por exemplo, você tá lá na sua intimidade. Você tá fazendo uma oração. Você tá fazendo seu primeiro 69. E alguém peida na sua cara. Você tá fazendo uma oração, meu pastor de Malafaia peida na sua cara. E chama pra uma noite de amor. Prefiro que eu peide, então. É, melhor. Porque eu nunca sentiria vergonha de peidar. Eu peido. Então, hein? Você prefere beber um copo de mijo que não é o seu? Tá. Ou comer a própria porra? De novo, Wesley Zop. Puta que pariu, de novo, foda, hein? Caralho. De novo? Eu acho que eu vou escolher. Pô, Tá, era um mijo que não é meu. Mijo que não é. Vamos ver o que o participante fala aí. Nossa, mano. Um copo de mijo. De alguém que você não conhece. Aquele copo de requeijão. Nossa, cheio. Não vai pensar que é aquele shot de pinga, não. Nossa. Ah, eu acho que eu beberia minha própria porra. É, eu acho que porque você estaria repetindo o ciclo, né? É, mas se eu imaginar é menos também. É menos. Ultimamente é uma colher de chá. No máximo uma colher de arroz. Né? Então, e outra coisa é seu, né? Você sabe ali. Você não vai pegar Deus nada. Deus tem um carinho especial. Tipo. Não, e pelo menos é doce. É como beijar. Como beijar o próprio filho, né? Você prefere que um parente muito querido seu morra ou assistir ao Maury Júnior por 10 anos seguidas por 24 horas, 7 dias da semana? Que um parente não morra. Lógico, os parentes morrem. Claro, óbvio, isso daí é a lei da vida. Cara. Então. Mas podia ser um ano aí, eu ia escolher um parente. Escolheria ainda mais um parente se eu fosse parente do Maury Júnior. Mas eu escolho o parente? Não. Não posso escolher o parente. Não, ele vai morrer. Mas as pessoas morrem. As pessoas morrem. Você já sabe. É. Minha avó já viveu muito. É. Porque você ia ficar 10 anos sem ver esse parente, talvez vários morressem. Exato. Mais do que um morrer. E você ia morrer insano também. Né? É, tudo bem. Vocês preferem raspar a cabeça e deixar tatuado uma flor ou deixar o cabelo grande com trança rosa? Trança rosa. Obviamente, Wesley Zobb já escolhe cabelo porque ele é careca, ele é perturbado com isso. Quem dera eu tivesse uma trança rosa. Muramatsu. Como eu já tive cabelo grande, acho que a trança rosa não faz diferença. É, acho que você ia ficar até mais descolado, cara. Então, mano. As pessoas iam te conhecer pela trança rosa. É, olha o trança rosa. Você conhece o Muramatsu? Mas quem que é? O trança rosa. Claro, aquele cara é foda, né? Aquela mulher de trança rosa. Próxima pergunta, você prefere nunca mais gozar ou só beber Dolly o resto da vida? Eu já bebo Dolly, então já... Claro que eu quero beber Dolly. Dolly. Mas poderia ser, ou só comer crista de galo o resto da vida. Eu ia escolher isso. Não podia ser qualquer outra coisa. Com saco roxo não é gostoso. É, porra. Caralho. E só beber o Dolly o resto da vida, quando você goza, você fica mais feliz, porque daí alguma coisa boa te acontece. Exato. Perguntas sobre relacionamentos agora. Estão prontos pra isso? Nasci pronta. Então, cada um responde uma aqui ou não? Você que manda. Melhor. Como sua namorada estava vestida no primeiro dia que vocês se conheceram? Putz, aí é muito difícil. Primeiro dia que você viu ela ou a vez que vocês trocaram ideia? Eu acho que começaram a trocar ideia, né? Porque é verdade. Senão... É, acho que começou a trocar ideia. É porque eu só lembro a primeira vez que eu vi. Não, era um short muito curto, então eu falei, puta, que perdão, foi isso que aconteceu. É justo. É por isso que eu lembro. É justo. Vamos lá. Segunda, pra Wesley Zop. O que mais envergonha você na atitude da sua namorada? Ela ser bêbada constantemente? Ah! Mas é isso que deve ser. Ela ser homem? Não. O que mais, não é que envergonha, mas... Ela bateu um pau na tua cara. Quem dera. Ela falar, você... Se eu dou o meu, você tem que dar o seu. Não é isso, não. O chato é ela não... reconhecer as pessoas, ela sempre se apresenta não, tem uma como coisa se nunca tivesse conhecido. Tem uma coisa que é mais vergonhosa na sua namorada, Wesley Zobb. Ah, sim, ela é corintiana. Não. Tô louco? Ainda mais. Mais que isso, não tá? Ainda mais? A sua namorada não gosta de Chaves, Wesley. Não fala isso, não. Ai, caralho! Blasfêmia. Eu falei pra ela, fala pro pessoal que você não gosta de filhote de cachorro. Não fala que não gosta de Chaves. A sua namorada, Wesley Zobb, não gosta de Chaves. É verdade. Não, é mais chato. Ela que se apresente toda vez para as pessoas, não é tão chato quanto eu não gostar de Chaves. Sendo que ela não gosta de Chaves e usa o achachá. Saiba disso. Uma herege. Já rolou greve de sexo? É óbvio que não. O Gabriel só teve relacionamento de 3 meses. Não dá tempo de ter. Ah, é nóis. Mas greve de sexo é uma coisa que na minha cabeça não existe. É porque ó, quem está... Quem faz greve de sexo sou eu. É isso aí. Olha aí. Escuta falo, essa aí, Juliano. Falo, nesse cu aqui hoje não vai ter nada. Wesley Zop, você tem lista? Essa eu acho que cabe pros três. Vocês têm lista de permissão de traição? Lista de permissão? É, por exemplo, qualquer pessoa pode. Qualquer pessoa muito famosa que provavelmente você nunca encontrará. Ah, tá. Não, não tem essa não. lista. Não ah, tem, eu não tem. Provavelmente devo ter, porque se eu encontrar a Adele, cara, já era. A Adele Johansson. Você vai deixar ela, você vai deixar ela te furar. Ah, Scarlett Johansson. Não, eu nunca tive Michael esse... Jordan e seus três. Eu nunca tive essa conversa demente. É que você ainda não completou os 3 meses pra você terminar. É. Não, vamos não lá. Tem essa lista, mas é uma ideia interessante. É. Por qual prato de comida você trocaria sua namorada? Por nenhum, lasanha. Você é louca? Buchada de bola. Arroz com feijão. Caralho. Arroz, feijão, bife, salada de tomate? Jamais. Você é louca? Jamais trocaria. Jamais, jamais. É. Fechada no, na grelha. Mas, salgadinho jamais. Cheetos, não. Jamais, jamais. Como foi o primeiro cocô com a namorada por perto? Por perto, ela está no meio. Ela está junto no banheiro. Ela está no banheiro e ela sabe que eu fui cagar. É que os senhores não são casados, nunca tiveram que cagar com a pessoa junto. Mas no mesmo. Não, era dentro assim, do banheiro, velho. Lógico, cara. Ah, não, conversando ela, escovando o dente e você cagando, cara. Isso não aconteceu. Ah, normal. Já aconteceu dela saber que eu fui cagar. Sim, aí tudo bem, né? Mas junto não. É porque. Tipo, um deve... falando do outro, cagando junto. Meia privada pra cada. Quando vocês têm que dividir, cara, é assim. Mas é normal, não tem nada. Amor. Não tem nenhuma história, não. As pessoas cagam. Não tem. E o cheiro é a mesma coisa daquele bosta, então. Vamos lá. Se ela tiver bafuda, você fala ou vira o rosto? Falo. Eu falo, claro. Oh, tá com bafo do caralho, hein, porra. Escova esse dente. É. Qual o tempo certo pra mulher aceitar fazer um anal? Nossa. Qual o tempo certo? Acho que menos de 15 minutos pega mal, né? É, fica chato. Agora de 16 minutos, se ela oferecer que tá um anal, aí já. É. Qual o nível de depravação sexual que vocês já chegaram? Depravação. Ela dá uma escala, porque... Não, peraí. Com a namorada? É isso? Não sei. Ou na já vida. Já vem com outra pessoa? É, ou na isso, vida. Cara. Não, já antes dela, sim, né, mas... Não, acho que qual foi o sexo mais sujo que você já fez? Não, acho que com mendigo. É. Acho que não, acho que eu sempre fui muito... Limpinho. Seguindo as leis da higiene. Você, Leslie, só. Você nem sabe o que é higiene, pô. Com luvas. Não, o cara que fala se gosta de carne de porco porque o pinto dele tá sujo há 3 dias. Super higiênico. E aí, Leslie, só. Sei lá, acho que quem nunca fez um golden shower, né? Cara! Quem nunca, né, cara? O que é um golden shower? É, a mulher mijar na sua cara. Na boca, né? É, não! Quem nunca? Acho no que... caso, não com a minha namorada atual. Né? Ou ex agora, né? Ou ex agora, né? Não, até ela não vi isso. É. Agora ela vai pra você curtir golden shower, né? Então tá. Vai acordar não, mijado. Acho que silver shower é melhor, né? Pub shower, né? É, sei lá. Muito bem. O que você faria se ela te chamasse para um sexo a três? Rojão durante 3 dias? Não, mas pode ser sexo a três com um cara. Ah, sim, é verdade. E aí? Faria, Wesley Zobby? Putz, eu sou um pouco... Ah, eu sou pai de família, sou conservador. Né? É, então, tem que ser ou a três com duas mulheres e você. Não, tem que ser conservador. Eu não aceitaria nem isso, cara. Ah, peraí. Sim. No ar. Não, eu também não aceitaria ser louco, cara. Sai daqui! Não, pô, é porque... Cara, imagina. Não, eu não aceitaria. Eu tô não, velho e cansado, você acha que eu vou conseguir satisfazer duas mulheres, cara? Não, eu não sei de onde eu tava com a cabeça. Nenhuma! É verdade. Eu não vou conseguir satisfazer duas mulheres. Dorme antes de começar. É, então só de ver, já dá um trampo, não, eu tenho que trampar amanhã cedo. Porque daí seria dois, as duas. É. E eu no máximo filmando, cara. Não, é verdade, eu também não ia querer, não. Acabaram as perguntas dela, mas ela deixou uma resposta. A resposta do que era mentira na história dela semana passada. Respondendo a mentira dela é que ela fez no 69 pela primeira vez esse ano. É claro, ela faz desde os 12. Mas sabe por quê? Porque a gente já falou sobre isso no episódio de Coisas Que Eu Não Entendo, onde a chupeta é menos valorizada que o sexo vaginal. Então, é, obviamente, a pessoa acaba fazendo 69 até primeiro que o sexo, cara. Tá, é verdade. Muito bem? Muito bem. Gabriel Asmar, para aquele ouvinte que quer mandar e-mails depravados assim como esse que recebemos... Qual é o endereço de e-mail? É zop. é autocríticas@chorume.com.br. Você pode repetir, Wesley Zop? Eu posso repetir e repetirei. Muito bem. Que é autocríticas@chorume.com.br. .com com C de cavalo. Muito bem. E também temos aí aqueles personagens, aqueles... ouvintes que nos mandaram áudios para serem ouvidos aqui. Ouçados, mandaram através do WhatsApp, que o nosso WhatsApp é 19994955485. E o primeiro foi Lion Man, mandou um áudio aqui pra gente. Faz tempo, hein? Lion Man faz tempo que não se comunica quando não é para cobrar episódio, que não sai. Ou quando é para não mandar um processo. É. Salve, amiguinhos do Chorume! Beleza? Salve não. Salve é coisa de mano. Hell yeah pra vocês. Caros amigos, Moe, Larry e Curly, queria agradecer vocês por esse podcast maravilhoso aí de todos os domingos que sai na segunda, que quase sai na terça. Mas vale a pena esperar pelo Chorume, que é um grande podcast de 30... podcast que eu escuto, somente o Chorume me faz ter um orgasmo anal. Que delícia, hein? Meu segundo maior prazer anal é o Chorume. Que o primeiro, claro, é cagar. Eu levo como elogio. Obrigado, Lion. Eu que nunca causei orgasmo anal em ninguém, pra mim é a melhor coisa aqui. Eu só queria dizer que... justificar o motivo de... do podcast dominical sair na segunda, quase na terça, porque todos nós aqui participamos do Boston Medical Group e não tem ejaculação precoce. Sim. É, fale por você, Gabriel. Queria só fazer um comentário que a abertura do Thundercats pro Lion Man foi ele que pôs, não foi a gente não. Ah, sim! Cara, parabéns, Lion. O cara fez uma mega produção aí pra participar. Lá é um ouvinte sempre querido aí, comeria de novo, sim. Não sei se vocês perguntaram isso ou foi minha mente. Não, eu não perguntei, mas tá. Mas eu tava afim de saber. Leandro Lopes mandou também aqui o seu áudio. Ele mandou por Telegram. Aquelas pessoas que não querem mandar por WhatsApp, querem mandar por Telegram. Eu acho que você tá errando, né? Chama Telegrama. Não. O pessoal manda pra gente via correio. Desculpa, né? A minha ignorância. Loucuras de amor, irmão. Vamos lá. Olá, amigos do Chorume Podcast, aqui é o Leandro Pereira, de São Paulo. Bom, nas cantadas que funcionam, eu tenho as minhas e elas têm relação com o canal do YouTube, as piores propagandas do mundo. Olha só, Wesley Zop, você não é o café seleto, mas a mamãe preparou com todo carinho e tem sabor delicioso. Gabriel Asmar, você não é o Banco Nacional, mas eu quero ver você não chorar, não olhar para trás e nem se arrepender do que faz. Douglas, você não é a Fininvest, mas quem disse que não dá? Um grande abraço. Oh, esse sim, cara! Foi a coisa mais bonita que eu já ouvi na minha vida, cara. Coisa mais romântica que me disseram. Não, a segunda coisa mais romântica e mais bonita que me disseram foi isso. A primeira foi, pode repetir. Não, foi a merendeira me falou. É, então no meu caso é a segunda coisa mais romântica também. A primeira foi, te dou um desconto. Ah, sim, é verdade. Mandou um licor anal aqui. Sim, muito bem. Pra quem quer saber mais cantadas, fazer o que, Wesley Zop? Sei lá, invista pesquisa em... no... invista em cantos. Não, não. Cantos juvenis. Ou pode ouvir o nosso último episódio, Wesley Zop. Ah, também, claro. Mendigos também amam. Isso, cantadas que funcionam, cantadas que dão certo. E pra aquele ouvinte que quer mandar o seu áudio com sua voz de radialista AM, mande para o número 19994955485. Lembrando que a Sally do TPM compartilhou essa de cantadas falando que ela dá essas cantadas, não que ela recebe. Muito bem, então vamos indicar aqui esse podcast maravilhoso que é qual? TPM Cast. TPM Cast, um podcast feito só por mulheres, mas para todos os públicos. Essa semana eu ouvi um episódio falando de Jessica Jones, contém alguns spoilers. Talvez. Sim. Mas... Não, já fala aqui. Sim, contém. Mas é um podcast excelente, feito só para mulheres. Aliás, perdão. Feito só por mulheres, mas para todos os públicos. Até para você, Muramatos, que faz sexo com a bunda. Isso aí. Mas não, não, isso não. Mas o TPM Cast só tem uma vez por mês? Não, é 5 dias por mês. Ah. Ela faz também parte do Alguma Coisa Cast. Já vamos deixar a indicação aqui para o ouvinte que já cansou de ouvir Chorume e pensa que só existe esse podcast no mundo. Não, existe coisa de qualidade aí na podosfera. Tudo bem? Ótimo. Então agora, sem mais delongas, sem mais demoras, na presença de todos nós aqui, eu vou pedir pra gente, unidos, ativarmos nossos anéis do poder e chamarmos ele, Capitão Asmar, pra falar o tema desse podcast. Mas precisa estar um com o dedo no cu do outro? Não sei se precisava disso. Esse que é o anel do poder? Não, eu passo, já tô com o meu anel. Esse é o anal do poder. Então, super mendigo. Do super careca. Super doença. O Asmol. Nós invocamos o Capitão Asmar. Qual é o tema? Super Chorume 2, os poderes que gostaríamos de ter. O Chorume é de vocês. Muito bem, então é o Super Chorume 2. Já fizemos o Super Chorume 1, como ser um super-herói a baixo custo, onde não poderíamos ter superpoderes, mas dessa vez houve um vazamento de radiação de Chernobyl que chegou somente aqui americana e agora podemos desenvolver superpoderes. Então ouça esse... Três orelhas também. Van Gogh não curtiu isso. Então ouça esse episódio até o fim. Ouça esse episódio até o fim para aprender quais são os melhores superpoderes para se adquirir um vazamento de radiação. Adorei. Ensinou que é incesto. Muito bem, como é de praxe, vai começar por ele, o nosso Capitão Careca, foi isso? Não, super careca. Então vai começar por ele, nosso Super Careca, a falar qual poder ele desenvolveria aí e por quê. E a gente vai comentar aí se não é falho esse poder, se você não teria um ponto fraco aí mediante seu superpoder. E outra, se você teria que ter um sidekick. Ah, eu tenho que ter um sidekick? É, às vezes você precisa. Pra mim seria chato ser um sidekick tipo o Primo It, que ele vai muito cabeludo e eu sou careca. Então tudo seria... bem. É proibido. Né? É, talvez um mini-min, não sei. Tudo. Ficaria legal. O mini-min que é foda. É. Sim. Ah, eu acho que, ó, um bom poder, assim, até que tem nas histórias em quadrinhos e tal, que é ler as mentes dos outros. Você saber o que realmente aquela pessoa está pensando ou falando, se é verdade aquilo que ela está pensando, está falando e é verdade e bate uma coisa com a outra e tal. E como você combateria o crime com isso? Por que eu teria que combater o crime? Porque você é um super-herói, filha da puta. Sei lá, cara. Eu sei, eu vejo as intenções das pessoas. Eu tô lendo a mente das pessoas. Mas, porra, se o cara tá com uma arma na mão apontando uma criança, não sabe. Eu posso ler. Falo, será que ele vai matar de verdade ou é só uma ameaça balela dele? Será que ele tá roubando? Nossa, não, porque às vezes o cara tá ameaçando matar, mas ele não tem coragem de matar. Não. Você pode dar aquela trucada, né? Você fala, então vamos ver, vai. Mata aí. E se você estiver enfrentando um vilão, tipo um troll, um cara que não tem um pensamento lógico. Você vai ler o quê? Ele só tá destruindo tudo. Coringa. Não. Então vamos fazer uma coisa mais próxima, gente. Se eu estivesse enfrentando o Douglas, que não tem pensamento nem lógico. Tudo bem. Existem as suas falhas, né? Existem as falhas. É por possível. Isso você ia usar a sua super careca. Daí dá uma carecada na pessoa. Né? Pô, super socado. Super socado. Mas não é que eu dou super socada, né? Eu tomo a super socada da pessoa e desenvolvo meu poder. E ela se distrai. E quando o vilão tira o pinto do cu do Wesley, tá um gol de linguiça. É. Ele tomou uma super socada e desenvolveu o seu super poder. Que foi? Agora ele pensa que todo mundo quer socar ele. É isso que ele lê a mente das pessoas. É, tem as outras desvantagens. Eu acho que no caso do Wesley Zop, a criptonita dele seria o analfabetismo. Porque se ele lê a mente das pessoas... É verdade. Aparece tipo o Close Capture. Muito bem. E nosso visitante, Matheus Muramatos, que pra quem não sabe é um nerd de carteirinha aí. Ele até faz desenhos. Exato. Rentais de anões. Na carteira. E aí, que poder? Você falou que veio participar, mas querendo ser um super vilão, é isso? É, eu acho que o meu poder seria melhor para um super vilão, tipo um homem doença. Porque imagina, você tá, sei lá, roubando um banco, aí vem, sei lá, outro super-herói e você dá uma diarreia nele, ou você bota uma praga, sei lá. Tipo, você desenvolve uma AIDS no cara. Mas uma então AIDS ainda ele poderia te enfrentar. Não, sim. Mas eu poderia fugir. AIDS está no terminal, né? Então, eu poderia aumentar a doença. Ah, também. Então eu boto então, um câncer seria, nele. Não seria uma AIDS no estado terminal. Seria uma AIDS no estado do aeroporto. Eu tenho raiva do Gabriel. É que eu gosto de invocar infrações. E eu poderia também ser um super-herói também com esse poder. Eu podia curar, tirar essa doença de alguém, mas seria mais legal como ser super-vilão, porque aí ia vir todo mundo pra cima de mim. Sei lá, você manda um câncer. Lepra! Lepra! Até o cara chegar nesse lugar. Vai correr atrás daquele pedaço. Vocês são dementes. Agora, por exemplo, tudo que eu tocar virá um torno CNC. Mas o tamanho daquilo que você tocar ou o tamanho de um torno? Eu acho que o mais engraçado desse poder não é tudo que o cara toca vira um torno sem ele ser, é pensar como que ele vai mijar. Mas ele pode mijar de fralda. Ah, não, mas você não tem controle nisso. Não. Você tocar, vira um torno. É tipo Midas. É o Midas do CNC. Então você não tem controle nenhum. Só que daí, lógico, eu ia precisar de um sidekick. Por quê? Pra ele pegar no seu pau pra você ligar. O Robin, sim. E chamar o Mãozinha. Não, mas o que seria? Por exemplo, tá tendo um assalto a banco, eu tava lá comprando pão. Tá. Tudo bem, daí o que vai acontecer? Eu gosto do pão, ele vira um torno CNC e aí o meu... Sidekick, ele consegue tornear uma arma e combater o crime. Tornear uma arma. Todo mundo sabe. Todo mundo sabe que não torna CNC. O cara só faz o quê? Pá de lixo. E daí o que ele vai fazer? Não, o cara vai tornear uma lança, rapaz. Uma lança, um revólver. Então quer dizer que o Douglas é o bosta da cultura. Ele é o sidekick. Porque quem vai ter que enfrentar é o cara que se ele pegar na lança, virou um torno. Ou então, na verdade. Mas eu posso bater nos outros com torno também. Ou então. Não, você pode, você vai bater, a pessoa vai virar torno. Né? Então, o superpoder dele é relar no super vilão e transformar ele num torno. Não, mas aí, na minha dúvida, se você relar num torno CNC, vira um torno CNC mais moderno. Ah, ele vai evoluir. Upgrade dos tornos. Não, então ele teria um lugar cativo no Senai. Isso aí seria sensacional. Esse é o nosso professor. Exato. Professor, estamos sem um torno. Peraí, eu trouxe a minha mesa. Diga o meu torno. Você dizia o quê? Ela no lápis. Né? Torno. Empreste seu óculos aqui. Exato. E vira do tamanho do torno profissional. Consigo... enxergar. O engraçado é que antes dele falar do poder dele, ele falou que a gente é demente. Pelo poder que a gente escolheu. É que o de vocês não servia pra porra nenhuma. Ah, o seu sim, né? Nossa, pô, aí assim eu posso servir lá na base. Mas também, por exemplo, o bandido tá atirando em mim. Eu relo uma coisa, vira um torno de CNC e me protejo atrás. Ou relo na própria bala. É. Porra. Mas daí vai virar um torno CNC em movimento e vai me esmagar. Mas... Ah, tá, ele não isso para. É verdade. Não precisa elementos pra saber disso. Isso se chama lei da física. É, então. É verdade. Então, é... Mas você e... na hora que eu tava com a cabeça dele? Agora deixa eu fazer uma pergunta meio complicada. Se você... Sei lá, tudo que você rela vira um torno CNC. E se você rela... Eu relo com as mãos. Com então. As mãos. Posso você... chupar pau normal. Ah. Você não pode relar na bunda do cara. Se dá não, mas ele você, vira um torno mas CNC. Se você der aquele suporte, você vai chupar torno CNC. É, toma cuidado. Já aconteceu? Não. não que algum torno CNC possa falar. Né? Ah, sim, boa. Mas e se você, por acidente, relar numa partícula de poeira? Vai virar um torno CNC? Tá. Ah. Puta vida. Então isso pode ser um problema. É bem perigoso. É. E precisa escovar o dente? Ah, sidekick. Mano, sidekick vai ficar bravo. Sidekick vai dar banho, vai limpar sua bunda quando você cagar. Sim, tá, vai não. Balançar. Eu falei que seria fácil. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não, mas que o Ben já falava. O engraçado é que o sidekick é um herói. Mas ele quer ajudar a besta que transforma todo em torno. Ele não salva a humanidade, só salva o Douglas dele mesmo. É. Mas o que seria ele sem meus tornos CNC? Primeiro ele tem que se formar no Senai pra poder ter o Douglas como herói. Mas eu posso escolher ali alunos que precisam de bolsa, alunos pobres, eu pago eles em troca deles serem meus sidekicks, cara. É verdade. Aprendam a fazer lanças e... É, lanças, combater o crime e tudo. É, sim. Daria porque um não aprendam filme. A fazer varas. Daria um primeiro bom filme do universo DC, que até agora não teve nenhum. É. Então... Como seria seu nome? Ah, sei lá. Superman. CNC Man. Não. Rei. O Rei. Charles. Rei Senai. Rei Senai, não. É porque o Rei Midas faz isso. Não, mas né? Eles poderiam me processar por causa dos nomes e tal. Ah, é? Então. Thorny King. Oh, Thorny King é bom, gostei. Thorny King. E daí? E seu sidekick? Isaura? Consuelo! Joaquim! Ezequiel! Que é o cara que se forma. Se formar no Senai, né? Tem que ser o Eclesiastes, né? Sei lá, o cara. O Jaime, eu Jaime se formar no Senai. Mas e você, Gabriel? Eu. Talvez esse poder não ajudaria a salvar a humanidade, mas talvez. Ajudaria com a minha própria consciência. Isso é bonito. É, você tá precisando mesmo. Ter um pouco mais de consciência. Leitura. O poder da leitura. É. Não, de mentes. Não, de mentes. O poder da alfabetização. É isso que eu quero. Alfabetizar o mundo. Não, eu gostaria de ter um poder de regeneração. Regeneração do meu corpo. Estilo Deadpool. Mas você não precisa ajudar ninguém, é só pra você não, ser não, mas por quê? Porque assim eu nunca mais perderia um pedaço do meu corpo. Tipo uma bola. Exato. Sim. É justo. Mas se você adquirir esse poder hoje, ele não recuperaria só... Não, a partir de agora. Porque você continuaria não ter uma bola, não, porque o save game é a partir de agora. Se o cara pegar só... É, o checkpoint é a partir de que eu... Então, mas se o cara pegar a sua outra bola e cortar... fora e tipo, jogar no lixo, não vai mais dar. Você vai perder também, porque a regeneração do Wolverine, tipo, é só um corte. Tem que ter a bola. É, tem que estar no seu corpo ainda. Mas o Deadpool, se perdeu uma bola. É, o Deadpool, ele perde a cabeça cresce a bola. É. Mas tem um pequeno problema nisso daí. Por exemplo, ele perdeu meia bola. Meia bola? Como isso? Não, ele perdeu não meia. Só tem uma. Não, mas nessa uma. Já tem uma bola só. Não, nessa uma. Você perde meia bola. É. Você vai, regenera, porque ainda tem um pedaço da bola. Ainda tem mas e aquela ali. Bola? Vai virar outro Gabriel? Não. Aquela meia bola lá? Mas aquela lá eu ainda não tinha o poder. Não. Essa meia bola que foi jogada lá. Depois que você já tem o poder. Que você tem o poder. Essa meia bola, ela não vai crescer um outro Gabriel não. Ali? Não. Ah, não? Ai, tem que estar junto no organismo dele. Não, menos mal. Porque às vezes tem igual o lobo, mas, que por uma gota de sangue ele vai virar outro lobo. Então, não sei. Mas também tem uma opção. Que o Gabriel, tá. Mas daí o corpo dele, por não ter uma bola, ele Ele não tem aquela confiança de se regenerar, tá ligado? Ah, já não tem uma bola. Falta confiança. É. Não tem a bola. Então, né? Pô, perdemos outra parte de bola. E agora? O que, que é da gente? É, e agora? Melhor autodestruição. É melhor morrer. É, mas a gente já não tem uma bola. Pra que ele quer se regenerando? A gente já falhou como poder. Qual é o objetivo da vida? Entendeu? Acho que o negócio é a gente entrar no celular. Mas tem um outro problema no negócio de regeneração, talvez. O Matheus vai poder me tirar essa dúvida. Por exemplo, o Gabriel tem um estilo uhum. modelo manequim do São Paulo Fashion Week. E a Renner tem todos. Sim, se você faz a barba, por exemplo, ia nascer a barba de volta. Sim. Porque naquele momento do checkpoint ele tinha barba. É. Né? É. Então você tem que pegar no checkpoint do jeito que você quer ficar. É, exato. Porque depois qualquer mudança você vai voltar do que você era. Se você quer pegar o checkpoint dando o cu, vai ficar com o toba larga. Fica com o toba aberto. É, exato. O seu normal vai ser o toba aberto. Então tem alguns detalhes que tem que tomar cuidado na hora de adquirir esse poder. Agora o Matheus poderia me responder outra pergunta também. Como que o Superman corta o cabelo, cara? Então, né, mano? Eu li várias HQs que ele solta o raio laser no vidro e repele pra ele fazer a barba. É incrível isso daí. Mas antes dele aprender a fazer isso, ele deveria ter o cabelo compridão. É, a explicação pra isso é que tudo no corpo dele é super. Menos os pelos. É isso. Mas você concorda que ele também teria que ser gordo? Porque ele tem músculo? Porque ele o músculo... malhar. Mas malhar como? Com planeta? É, carregar um planeta na costa. Você só adquire quando você força ele mais do que ele pode. Como ele é super, se ele fosse levantar alguma coisa, não ia forçar o músculo dele. Então ele seria obeso. Na verdade, ele não seria obeso, ele seria raquítico. Não, eu falo obeso por questão. Porque o organismo dele é super. Então ele processa muito. Ele nunca é. Tá, ele seria raquítico. Ele seria raquítico. Então, mas aí, tipo, é uma falha dos quadrinhos também. Porque eles falam que ele é bombado daquele jeito por causa da luz do sol. É só ele, tipo, botar ele embaixo da terra que ele perde os poderes e fica magrinho, igual aconteceu no Flashpoint. Mas, agora assim, era pra ele estar do tamanho do Batman no Cavaleiro das Trevas. O Batman mais cheião, tipo, um cara bambam. Mas tipo. Peraí, você falou isso batendo uma punheta por quê? Foi eu. Não, isso tudo é a expectativa dele dublar o God of War. O Kratos. Então, era pra ele estar gigante, porque ele recebe luz do sol todo dia ali. Então é uma falha dos quadrinhos. Ele parou ali. Ele tem um limite, né? Será que ele não usa protetor solar? Ah. Porra, o cara ia ter que usar dois vidros de sandal. É verdade. Sandal que protege sua pele. Imagina! Pode fazer jabá aqui. Eu tenho CNPJ, cara. Não sustento minha família, não. Muito bem. E o Superman de olho fechado, ele também conseguiria enxergar com a visão de raio-x ou a pálpebra dele? Então, pra ele conseguir enxergar. Então, mas a visão de raio-x não serve pra bosta nenhuma, se você parar pra pensar, né? Porque serve pra ver as pessoas peladas. Não, era adolescente servir. Não, porque você imagina, a visão de raio-x, você vai enxergar igual uma chapa de raio-x. Mas ele controla a intensidade. Não, ele já dá tesão nenhum, ele não enxerga nada. Isso realmente não faz isso. Não faz isso. Você é só ver os ossos da pessoa. Nossa, que esqueleto. O Superman é necrófilo, tá ligado? Entendi. Mas vamos parar de falar demências e vamos ao assunto que importa, Wesley Zop. Qual o superpoder que você adquiriu fora a leitura de mentes que você viu? E de e-mails. Eu acho que melhor do que você ser imortal ou pessoa que se regenera igual o Gabriel Asmar, não criticando o seu poder. Só falando mal do meu. Sim, né? Mas não criticando, só falando mal. É. Seria melhor você ser invulnerável. Nada te atinge, nada te afeta. Isso nem as doenças do cara. Ah, verdade. Entendeu? Então você é invulnerável. Ah. Né? Então você não precisa ser imortal e talvez você acabaria sendo imortal. Você acabaria sendo imortal. Você quer ser tipo Luke Cage. Mas o Luke não é só a pele dele que é... Não, mas então seria isso aí. Mas ele doença... Você quer o Toba, invulnerável. Exato, o Toba ficaria livre disso aí. Reto invulnerável. Não. O cara não gosta dentro, não consegue... Esse é um bom poder, cara, se você vivesse tipo no Rio de Janeiro. Se você fosse um jovem cadeiro. É. Não, mas você pensa, o Luke Cage, o vilão aqui, que temos o vilão das doenças. Sim. Será que ele não conseguiria atingir o Luke Cage? Não sei. Que é doença. Mas daí esse seria um problema, porque o Luke Cage ele tem um problema na hora que vai tomar injeção. É, ele não consegue ele não ser tratado. É. Não, mas aí, tipo, se eu conseguisse botar uma doença em você, você já estaria morto. Porque não, nenhuma injeção ia furar. Mas é que tá, eu sou invulnerável. Mas então, a quer tudo. Quer dizer que nada entra em você? Não, nada me atinge. Nada me atinge, nada me afetaria. Pelo buraco atinge. É, não tá. Tem como. Não, não. É. Não, não, não, porque a questão pela se boca. For, se fosse igual então, ele... Super garganta? É. Garganta profunda. Garganta profunda. Porque você não... Porque o seu corpo não aceitaria nada de fora. É isso. Não, eu tenho que me alimentar, sim. Não, então pela alimentação. É. Porque senão é. o seu corpo não aceitando nada de fora, suas células não teriam como se recompor. Sim, sim. Não, é isso que eu tô falando, mas eu... Então pela boca, se o cara coloca um vírus na sua boca... Com o seu corpo. Mas ele já combate e eu já não tenho mais nada. Não sei. Ele pega só o que é bom, ele não vai pegar o... Por exemplo, o cara vai colocar um vírus na boca. Se bem que o Douglas colocou vírus na boca aqui, falando isso, batendo punheta. Ele põe um vírus na sua boca, ele fez assim, ó. Mas isso aí, enquanto o vírus tá entrando na sua boca, o Douglas relaxa. E vira um torto do CNC. Ah, sim, aí é perigoso. O vírus vira um torto. Aí ele vai explodir a sua cabeça, cara. Porque ele vai virar um torto do CNC dentro da tua boca. Só que daí, o que, que vai acontecer? Mas não explodiria porque eu sou invulnerável. Não, então, que não tem combustível. Não, de dentro pra fora, você pode morrer. Porque você lembra, né, que no X-Men Primeira Classe, que tinha aquele que tipo, se adaptava com o perigo? Então, ele morreu de dentro pra fora. É verdade. Você se mata uma pessoa assim. É, porque se você imaginar, ele é uma caixa forte. Só que tudo que acontece dentro... É. Então, mas é que tá. Por exemplo, da doença, eu combateria, os meus anticorpos combateriam a doença. Sim. E eu não teria nada. Mas como o anticorpo saberia o que é doença, o que é no treino? Não faz parte do poder, cara, do invulnerável. Mas, por exemplo, ele poderia, sei lá, o seu corpo, ele tem um número... Ele precisa de nutrientes, uma taxa de nutrientes para funcionar. Tudo bem. Com menos ele sofre, com mais ele sofre também. Então a gente poderia injetar em você nutrientes, o seu corpo acharia que você está precisando, você consumiria muito nutrientes e sei lá, muito sal. E daí mas, teria pedra no rim. Não, mas daí o corpo faz o quê? Ele é invulnerável, ele manda. Ele opa, manda pedra bosta. No rim. Ah. Ele manda, ele faz, ele manda pra bosta. Não, mas ele vai pintar a bosta. Isso vai virar bosta. Ele não sabe como. É claro que sabe, cara. Não, cara, não faz sentido nenhum. Pode ser. Mas o Wesley Zop, ele não quer ser porque... invulnerável, ele quer ser um sistema perfeito. Exato, exato, mas é isso. Não sei. Mas com tiro você morreria ou não? Não, claro que não. Por tiro eu morreria. Não tô morrendo com febre amarela que o cara tá tentando me fazer. Com tiro não é nada, cara. Tudo bem, mas então tem uma desvantagem nisso. Qual? Porque você seria eterno. E talvez se você fosse aprisionado e fosse estuprado todo dia, você ia ser eternamente... Verdade. É, porque eu não tô falando que você é forte, né? É verdade, eu só falei invulnerável. Ser invulnerável. É, então... Qual a vantagem de ser invulnerável se você... Sei lá, cara, você foi trancado num buraco. E mas, por exemplo... Por que que me prenderiam? Eu sou honesto. Não. A você, honesto. Você é invulnerável. Imagina se alguém vai dar uma facada, não sei, e a faca dobra e vai no noticiário e eu tenho uma quieti, sei lá. E afogado, né? E afogado. É. Como que seu corpo... É verdade. Eu sei nadar, porra. Não, afogado, pô. Não, alguém pega sua cabeça. Você acha que só morre afogado quem não sabe nadar? Não, quem sabe nada. Pior que só morre afogado quem sabe nadar. Então, e quem não sabe não vai. Quem não sabe não arrisca. É verdade. E aí? É verdade, eu não falei com você, seu fodão, né? Eu falei com você. Você não falou que você ia ser o Aquaman, né? É verdade. Até porque ninguém queria ser. É de se pensar. Mas foi um bom poder. É um bom poder. É melhor do que Leventes. Eu também acho. É melhor do que Demente. Roubou minha piada! E você, Muramatsu, o que mais? Eu queria ter um poder que eu acho que seria útil no meu dia a dia, que seria controlar... Não eletrodoméstico, contra a energia da minha casa. Energia do mundo inteiro, não com o Electro. Não, eu mas poderia... da sua casa ou do mundo inteiro? Não, do mundo inteiro. Seria o Super CPFL. Exato. Super CPFL, porque, ó, eu acordo e eu não precisaria, tipo, fazer a minha... Cocô? Assim, fazer o meu café. Lá. Tipo, sei lá, eu já ligava o micro-ondas e quando eu ligava o micro-ondas... Mas vamos explicar pra você. Você sabe que você pode fazer isso sem ter superpoder. Automação. Seria mais rápido. Seria muito mais rápido. Mas vamos antes explicar pro pessoal do Amapá que escuta a gente aqui que não sabe o que é CPFL. É Companhia Paulista de Força e Luz. É. Tá, tudo bem. Podemos continuar agora. Então, só um minuto, seria bom. Dá uma morrida. Mas você, precisa... você pode dar choque nas pessoas? Não, é, sim, então, lógico. É lógico. Mas você falou de controlar eletrodomésticos. Porque, cara, ó, a energia passa pelo fio. Eu posso puxar o fio e mandar na pessoa. Mas você pega um fio não na mão, não toma e liga o micro-ondas, não sei. Aí seria mas uma você... parte igual elétrica, assim. Eu podia deixar a pessoa queimando. Então, mas daí a questão é. Eu você... podia queimar o chuveiro da pessoa que eu tipo, menos gosto. Fazer ele tomar banho frio. É, se fode aí, cara. É, então, tá. Tipo, quando o cara tá jogando uma partida importante, eu vou lá e desligo a energia da casa dele. Então, seria útil. Mas você depende... Super vilão de novo. É, super vilão. Mas você dependeria da energia elétrica pra sua vida ou você não? Você não, eu só controlaria. Você só controla. Eu não me alimentaria, não. Eu podia chegar num banco e desligar a energia e ninguém ia saber o que tava acontecendo e tal. Ele poderia ser meu sidekick, porque quando eu faço os tornos do CNP, ele liga. Porque nem sempre tem ali uma tomada, né? Exato. Então, é porque é 220? Não, tá no CNC 440. Imagina ligar um torno. É. Muito bem, muito bem. É interessante, é interessante. É. Se você não depende daquilo pra... Sim, é. Só pelo controle. É o magneto das energias elétricas. É, exato. Agora, por exemplo... O magneto seria um bom sidekick pra você também. Sim, sim. Seria seu super vilão, basicamente, né? É, pode ser. É. Mas, por exemplo, um poder que eu gostaria de ter é controlar o tamanho das bingolas alheias. Você controlar? Exato, exato. O cara chega, o kit de bengala chega, olha o meu aqui, tem 30 centímetros, você falou, opa! Posso diminuir, mas posso aumentar também. Ah, então isso na hora que você vai chupar uma trolha, por exemplo. Esse cara aqui tem dedo pequeno, eu quero uma grossa. Você podia transformar um travesti numa mulher. Sim, mas o Wesley... Uma mulher num cara. Você sempre pensa no poder pra usar em seu benefício próprio, cara. Eu penso pra usar pro bem. Mas você só aumentaria a bingola? Não, mas por exemplo, chega um bandido assaltando um banco, quer sempre... Todo mundo no chão! É, provavelmente o bandido quer, frustrado pelo fato de você ter pênis pequeno. Eu chego e falo... Calma, cara. Você não precisa disso. Você tem pinto grande. Você quer levar todo esse dinheiro aqui, matar pessoas, ou você quer que eu te deixe um pau de 26 centímetros? Mas como você faria isso? Com aquelas bombas não funcionam. Já tentei. Isso é propaganda enganosa da RedTube. Propaganda enganosa da RedTube. Eu sei, porque eu já cliquei várias vezes. Eu já comprei aquela porra, aquela pílula não funciona. Eu já coloquei aquele anel peniano e não cresceu nada. Na verdade, agora necrosou. Só inchou e sangrou, cara. Diminuiu mais. Não funciona, agora vai funcionar, Douglas. Daí aparece a câmera, né? Ele dando joinha pra câmera. Aí só aumentaria o pênis dele, ele ficaria... Posso alargar também, como posso controlar como encantador de serpentes. Ah, o pinto dança. É um dobrador de pinto. É um avatar dos pintos, mano. É um dobrador de bingola. Avatar, a lenda de ganso. Último dobrador de pinto. O engraçado é que de novo ele foi fazer o gesto como se estivesse batendo uma boquinha. Mas então... Daí o cara pode ficar feliz. E não querer mais fazer nada com aquele pênis. Não querer mais nada. Por quê? Porque com todo aquele dinheiro ele não quer ter um pênis de, sei lá, 35 centímetros. Peraí, você tá querendo dizer que todo pênis vilão... Pênis que funciona. Você quer dizer que todo vilão tem pinto pequeno. Não. Agora o nosso vilão aqui, cara. Não. 90%. Ah, tá. Alguns são frustrados. Por exemplo... O bandido tá... Ou aí ele fala, não quero atender. O que que eu posso fazer? Eu posso fazer crescer o pênis dele e enforcá-lo no próprio pênis. É verdade. Olha aí. Ele é morre. Ele fala, olha o tamanho do meu pau. Morro, mas morro. Ou se não, o bandido feliz. Tá fugindo. O que que eu faço? Eu cresço o pênis dele e ele tropeça no próprio pênis, cara. Oh, isso é genial, cara. Isso é... Você não tem corda pra me amarrar, não? Tá aqui, ó. Ele é amarrado igual um bezerro. Uma que deve ser um pouco dolorido. Sim. E outro, o cara vai chegar, eu te liberto, eu corto essa corda aqui, do cara, pelo amor de Deus. Não corta. Mas eu imagino... O cara correndo na rua e o Douglas falando, puta, eu não vou alcançar. Aí ele manda, lança dois pintos alheios atrás do cara. Tá passando duas pessoas aleatórias aqui na rua, ele joga. Tipo um Scorpion, só pintos alheios. Pesado, cara. Mas aí teria poder sobre você? Ou você seria... Não, eu não posso usar em benefício próprio. Pô, tem igual uma fada, cara. Você não pode usar em benefício próprio. Pô, isso é foda. Isso é foda de ser fada, né? Então, eu teria que... Só posso usar... É igual um gênio da lâmpada. É. Entendi. Exato. É isso que eu quero. Só que pra pênis. Sim. E pra controlar. O gênio da camba. Podia abrir um serviço pra pagar milhões. Tipo, o cara que aumenta a pênis. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. Não, mas isso aqui liga. Não, você é um super vilão, eu sou um herói. Ah, ele já ia pensar em querer ganhar dinheiro com isso. Querer ganhar dinheiro, querer chupar vários. Mas uma vez que você aumentou, eu posso controlar, posso diminuir ou aumentar. Não, mas e se ele sair da sua área? Exato, de ele sai da sua área de visão. Ah, não, aí não. Aí volta o que era. Não, continua do último. Ah, tá, aí ele continua tropeçando. Isso. Nossa, da outra, você é filha da puta. É porque senão você teria que ter atenção total pra todos os lados, pra controlar não sou tudo. O professor Xavier que tem uma conexão com todos os pênis do mundo. É, apesar de sim. Mas não por superpoder. Apesar de só metade deles. Todo outro. Não, ninguém sabe, mas ele é o fundador da nova rede de busca de relacionamentos, né? Ele é, não sabia. É, o Pinder. É isso, cara. Eu gostei. Grandes poderes trazem grandes pintos. É bom. E grandes manipulações. Isso. É verdade. Eu gostaria de ter um poder pra talvez combater o crime, mas não com força bruta. Isso que é bonito, tá vendo? Não tem nada de aumentar pinto aqui, né? Fala aí, Gabriel. Humilha ele, agora. Força mínima, né? Porque se diminuir o pinto, isso, é força mínima. Humilha eles agora. É isso, Gabriel, vai. Eu gostaria de ter um poder de super tirada. Super tirada. Desculpa falar que eles iam me humilhar. Desculpa. Não, mas é super tirada. Né? Um exemplo. Porque... Não, mas é, o cara só poderia... solta... Todo mundo pro chão! Todo mundo pro chão! Eu poderia humilhar ele e desistiria do assalto. Super tirada. Mas o super tiradas, eu penso que é um poder importante. Porque ele é tipo um poder que entra no psicológico. Exato. É. A pessoa não vai conseguir responder você. Por quê? Vai começar a suar frio, vai começar a ver as pessoas que elas estão assaltando no banco, né? Porque é sempre assaltar o banco. É. Começa a rir da cara dele. Rir da cara dela, vai ficar desestabilizado, mão trêmula. É porque às vezes o cara pode me atingir, só que eu posso entrar no psicológico dele e fingir que não. Então ele vai desistir. Não, é que tá. Você sempre vai ter resposta pra tudo. Exato. Isso que vai ser legal. É poderia ser tipo um homem bullying, assim. Homem bullying. Você podia xingar se fosse o cara... um vilão. É. Se fosse um vilão. Então, essa seria a minha ideia. Ele pegou basicamente o cara ali. Te dá um tiro, daí você fala, você acertou um tiro, mas não tem o cu atola. Daí não, você nem me fura, mas você atola. Mas eu vou matar sua mãe, minha mãe é rolimão. Como tu e tua irmã. Não, é legal, esse poder é legal. E por não usar força bruta, eu não ia arrebentar toda a cena que eu estivesse enfrentando alguém. Quando os caras começam a partir com força bruta, eles quebram a cidade inteira. É verdade. Mas eu tenho um cara que pode ser o seu sidekick ou o seu mentor. Que é o... Ari Toledo. Não. Ari Toledo, malandro? O cara que tem o poder de sempre falar frases de impacto, sim. Porque, na verdade, os super-heróis são os que falam frases de impacto. É o Facebook Man. E o Twitter Boy. Twitter Boy, Porque, na verdade, quem é o herói de Homem-Aranha? Quem é o herói? É o Tio Ben. Tio Ben, cara. É o Tio Ben. Que fala com grandes poderes, trazem grandes... Eu não lembro nenhuma fala do Homem-Aranha. Não, lógico que não. E por quê? Ele só vira super-herói porque... Por causa da frase de impacto que entrou na mente dele. Sim. Então você dá uma frase de impacto ali... Alfred. Ajuda no Batman, cara. É verdade. Eu acho que o do Batman, do Christopher Nolan, é mais o pai dele. Por causa daquela frase lá, porque caímos para aprendermos a levantar. Tá aí, tá vendo? Tá vendo? Nos três filmes é isso. Frase de impacto. Sempre frase de impacto. Na verdade, essa frase foi editada, né? Porque na verdade a frase era: porque caímos, porque duros aumentamos. Tem uma coisa dobrada no meu pé. Eu caí naquele poço, mas porque alguma coisa marcou na minha pele. Foi meu pinto, pai. Olha aí, ele podia ajudar o Batman a sair do poço, velho. Era só esticar mais. Usar a corda de pinto. Pega, filho. Pega na cabeça do meu pau, hein. Catucucho de volta. É uma coisa constrangedora, talvez, na hora. Mas você no desespero, pega o pinto, cara. Filho, fecha o olho. Você quer sair de lá. Gente. Ou aqueles morcegos tudo te atacando, você faz aumentar o canto dos morcegos. E ele se atrapalha, você sai tranquilo. Caralho. Ah, seria engraçado. Sim, sim. Então... acho que por diversão você podia aumentar pinto de cobra. Aparecer duas, assim. Siamesas. São siamesas. Que diversão, cara. É um poder zero. Ah, desculpa. Eu usaria pra diversão. Coitado do Wellington Chassi, né? Que o Douglas ia aumentar o pinto de boi do pai dele. Só ia pra... tomar uma super sola. Só pra ter uma educação melhor. Muito bem, Wesley Zop, que mais de poder você estabeleceria aí? Eu tenho um poder, pra mim seria um poder, não sei se pra vocês seria, é lembrar... Virar piruleta. Ah, coisa melhor que isso. Se locomover através de estrelinhas. Porque todos sabem que se o Wesley Zop virar cambalhota, a cabeça fica parada no chão. Sim, sim. É verdade, eu fico igual um João Bobo ao contrário. Se eu aumentar o pênis dele, a gente pode puxar a corda e ele terminar o ciclo. Não, é o quê? É lembrar o nome das pessoas que conheço. Isso pra mim seria um superpoder. Simplesmente isso. Simplesmente isso. É. Porque eu não tenho memória boa. Mas, novamente, você só usa poderes em benefício próprio, né? Sim, sim. Você não sabe. Eu sou contra fadas. É. Não, mas sabe por quê? Porque é muito chato quando a pessoa te conhece, vai te cumprimentar, você não sabe quem é aquela pessoa. Ou é legal. Ou, você pode evitar um papo chato pra caralho. Talvez você não lembre dela por uma defesa do seu cérebro. Exato. Né? Posso te ajudar no sentido de você ter um superpoder de verdade, ó. Ao invés de ser só uma pessoa que não tem Alzheimer. Não, então... é. Você sabe o nome de todas as pessoas do mundo. Então, já seria bom. Pode ser. Seria super influência. Sim, sim. Ou super influência. Sim, sim. E saber de cada ramo... E daí você... ramo profissional que cada um tem, que eu tenho contato. Você poderia, tipo, ajudar quem matou Leno. Foi fulano. Pô, eu sei que foi fulano. Confia em mim. É. Fala seria, nome. Latitude e longitude, dando embora, né? Sim. Seria o Super Wikipedia. Tipo. Mas daí as pessoas poderiam me... O Super... Não, Super Burlar. Facebook, bota o nome do canal que tá Super lá. Agenda Eletrônica. É, Agenda Eletrônica. Super Lista Telefônica. É, Lista Telefônica. Não pode ser eletrônica, senão o Super Doença vai controlar. É, depois ele vai pegar eu. Não, depois ele vai pegar. Tô falando de namoro, mano. Como assim? Tô falando de sidekick, não tô falando. Não. Mas tudo bem, porque se ele for pegar você, o Super Neidinho vai diminuir o pau. Vou aumentar. Não. E daí eu vou dar uma tirada nele. Ele não vai ter confiança. Moralizar. Então, Super Lista Telefônica seria muito legal. Mas você teria um sidekick, ele ia anotar o nome? Não precisa anotar. Não. Aí que tá. Não, ele seria anotar. O Ligação Boy. Aí. Acho que sim, acho que eu gostei. É, as pessoas iam te procurar e falar, preciso de um pedreiro confiável pra você, Orlando, rua tal. Não, Orlando da Silva Teixeira, rua tal. É que eu não tenho poder. É, exato. Eu só falei Orlando. Sim, você falou como exemplo, um exemplo de, sei lá, um fã. É, exato. E Muramatsu, mais algum poder? Então, poder que vocês vão achar meio... um tom irônico. Dá o toba pra moçada. Eu imitar a voz do Dalton mesmo. O prazer na multidão, tá? Eu poderia ser o sei lá, textão do Facebook Man. Não, porque ó, eu poderia mudar o mundo. Eu poderia colocar um texto lá que abriria o olho das pessoas para os acontecimentos cotidianos. Ah, textão? Ah, ele testando. Não. Eu poderia escrever um texto ali que abriria a mente de muitas pessoas e falar, nossa, eu vou parar de, sei lá, de matar, porque, né... Por causa desse texto desse cara, mas é muito bom. Mas tem um problema. Gabriel Asbar, que é um preguiçoso filho da puta, não lê nada além de quatro linhas. É, não, mas então, automaticamente, quando aparece um texto dele lá no feed, a pessoa... Ah, é obrigado a ler. Ele obrigado a atrai. Nossa, que é uma hipnose. Dá uma tirada. É tipo uma hipnose. Mas ele assim, então... puta, isso mudou minha vida. Ele poderia controlar seu poder, porque ele faria um textão sobre como é errado dar tirada nas pessoas. E no você ia me xingar de filho da puta e ia pegar e falar, nossa, o que esse cara tá falando não tem condições, né? Isso olha que cara machista. Isso é muito machismo, isso é opressão. Ele vota no Bolsonaro em 2018, alguém prende esse cara. Então eu poderia mudar muita coisa com isso. Bolsonaro é agora super-herói. É, cara, valeu mano. Você acha que os islâmicos não iam ver meu texto aqui de vocês mataram os caras da parte gay? Isso é importante, não importa a língua, todo mundo consegue ler e entender esse texto. Ah, isso seria sensacional. Eu tô falando, puta poder, velho. Já tem umas pessoas aí da minha escola aí que tem esse poder. Não, que não funciona tão bem ainda. É, né? Ainda, porque ninguém sabe usar. Exato. Eles colocam em fatos que vão ali, não ajuda muito. Não tem o poder. Não tem o poder, é isso. Não sabem usar. Vai postar uma foto e já bota um puta textão. Então... E assina Clarice Lispector. É. Então, não é de próprio, é de outra pessoa. Não é da ideia do coração, não é do próprio. É, cara. É verdade. Então, isso aí. Porque é um bom poder. E você podia ser, então, Big Texto. Sim. Big Texto, porque é várias linhas, né? Várias línguas. Aí, nossa, meu ponto fraco acho que seria maior o Mark Zuckerberg. Né? Ou então a foto de internet. A gramática. É, ou o cara forte internet. Ou a gramática. Sim. A concordância verbal e nominal. Concordância verbal. Exato. A correção ortográfica, por exemplo, seria. Ou analfabetismo, né? Analfabetismo. Analfabetos. Estaria imune. Não estariam, porque as pessoas analfabetas enxergam a quantidade e pensam, nossa, deve estar falando alguma coisa aqui que eu mude minha vida. Então ela pensa no que muda. Ou assim, eu gosto de letra, a letra é bonita. Sabe quando você comprava um gibi? Quando você comprava um gibi e você não sabia ler, você ficava pensando no que tá acontecendo. Então, mas você tá falando o Wesley Zobb faz isso até hoje. É, eu comecei a comprar gibi com 18 anos, eu ainda não sabia ler. Ele assina o jornal, mas só mesmo, mágico. Nossa, esse cara morreu. Eu acho que o policial matou ele. Eu gosto das letras. Letra é bonita. Ele se formou em letras. Letra é bonita. Apreciação de letras. E você, Douglas? Um que faria muito sentido, e daí sinto muito, mas eu. Aí eu talvez fosse até um super vilão, porque as pessoas sentiriam nojo, mas. Seria talvez o maior herói que o mundo já viu. O maior poder que o mundo já viu. Vamos ver. Homem Ácaro. Ácaro? Ácaro. Você tem que gerir as alergias das pessoas. Não, ele controla os ácaros. Ah, ele controla os ácaros? Você sabe, não é um ácaro. Não. Se você não sabe, ácaros são seres vivos. Eu sei. Então ele controlaria os ácaros, conseguiria fazer tudo de ácaros. Conseguiria fazer um robô gigante de ácaros para combater o crime. Conseguiria... Um ácaro Zord. Ele poderia, na verdade, para mim não é questão de você controlar... Por questão da matéria. Não, controla tudo. Mas, por exemplo, você poderia saber tudo que o Sacro sabe. Nossa. Ele seria tipo algo infiltrado. É, cara. Seria tipo uma rede... Tipo Homem-Formiga, mas de ácaros. Rede conexão de ácaros. É. Não, mas tipo Homem-Formiga. É, também. E daí você... Você pode ficar do tamanho de um ácaro, mas com a forma... Não. Do tamanho de ácaro. Os manipularia. Ele manipularia. Ah, só manipularia os ácaros. Ele é o Gru e os ácaros são seus minions. Tudo bem. Eu posso fechar o olho aqui e ver o que um ácaro está enxergando. Pô, tem que ser legal, hein? Pena que ele está embaixo da bunda de um gru. Seria tipo a senhora cabeça de batata no Toy Story, né? Isso. Que ela tampa um olho e consegue... Só que com ácaros. Daí você vai assaltar um banco, Wesley Zobb, com seu poder de saber o nome e as profissões das pessoas. Daí o que eu vou fazer? O ácaro do estofado. Vou colocar ácaros da sua barba. Vou tirar ácaros da sua barba, colocá-los no seu pulmão e explodir seu pulmão com ácaros, cara. Nossa. Mas você tá nem um pouco vilão ainda, tá? Porque o herói em si não mata ninguém. Não, não tô te matando. Não. Daí eu te faria um novo pulmão de ácaro. Que pelo menos eu não teria alergia a ácaro. Não, teria. Mas aí você tem que... Porque os ácaros são xenofóbicos. Você tem que focar a atenção nele. Sim, não. Vai que você distrai e um pulmão dele. Não, mas os ácaros me obedecem. Então a partir do momento que você vai ficar aí no pulmão. Você vai ficar fazendo a função de um pulmão. Número 128, você vai ficar aqui. Isso. Número 129, você vai ficar embaixo desse aqui. Obviamente eu teria que estudar o funcionamento dos pulmões pra conseguir reproduzir um pulmão de ácaro. Ah, sim. Não, não é simplesmente... Mas eu acho que você tá querendo mudar de time e indo pro lado do Matheus. Não, por quê? Porque é um outro vilão, né? Não tô. Você quis assaltar um banco. Não, cara. Mas você quis me matar. Ué. Um pulmão de ácaro. Tudo bem, Uel. Então, tipo, se ele fosse super-herói, se você é um vilão, você poderia trazer ele pro seu lado. Por quê? Ou você vem pro meu lado ou você fica sem pulmão. É, poderia. Ele seria seu... É, mas se ele tampasse seu... todos os orifícios... Ele aí... seria seu personal slave. Pode ser. Mas tampar o cu do Wesley é difícil. Tá, pega três sacos de estopa aí, cara. Mas por que eu falo? Talvez um anti-herói, por quê? Eu seria um homem-ácaro. É, tudo bem. Daí as pessoas falam, nossa, que nojo. Daí eu maltratado pela sociedade por ser um cara que controla os ácaros, talvez eu não fosse tão bonzinho assim. Você seria um mendigo que controla ácaros. Sim, pode ser. Pênis e ácaros. Pênis e ácaros. Super mendigo, dobra ácaros e pênis. E pênis, entendi. É. Cara, ele poderia te dar uma surra de ácaro e depois te... passar um smegma na boca. Cara. Porque ácaros estão em todas partes. Né? Tem em todo lugar. Talvez no vácuo seja meu ponto fraco. Mas não poderia ir no espaço. Ou talvez um ambiente estéreo. Sim. É verdade. Que é onde você pode ficar preso. Tipo a minha bola. A bola do que é onde podem prender ele. Sim, vão me prender. E daí eu ia te chamar de esquerdinho. Não, mas eu tenho que me prender num ambiente estéreo muito grande, onde o meu poder não controle os ácaros que estão em volta. Por exemplo, mas tem um raio? Não, se me prenderem numa cela e na frente da minha cela, que é estéreo, tiver um sofá com um cara me vigiar e o sofá tiver ácaros, Mas rodar ali você consegue então, controlar? Então, mas aí a questão é qual tem um raio de abrangência? Tem um raio aí. Tem que, sei lá, vai ter que... 2 quilômetros. Um raio de abrangência é o tamanho do seu pinto, hein, Chico? Não, 2 quilômetros. Foi uma sala de 2 quilômetros. O tamanho do pinto, 5 centímetros. Foi uma sala de 2 quilômetros, você não tem acesso aos 2 quilômetros. Você só no centro. E ali, outro, o guarda que vai vir vai ter que tomar cuidado pra estar limpo também. Roupa sem ácaro. Mas vamos dizer, 3 ácaros que o cara tem não vai fazer diferença. É, 3 ácaros. É. Mas eu posso usar os 3 ácaros pra, sei lá. Você vai juntando. Cegalo. Você vai juntando. Cegalo. Vamos fazer uma cocinha no nariz dele. Toma em banho melhor da próxima vez. Imagina o cara preso. Opa, eu sinto ácaro no seu top. Daí ele. Ok. Tá, são 3. Que nunca, não são 3, não, porque você deu o cu pra Wesley Zop. E aquele cara tem muito ácaro no saco. E ele faz 3 dias que não toma banho, é o famoso linguiça de porco. Com polenguinho. É, exato. Super polenguinho. Mas o homem ácaro seria talvez invencível. Talvez entraria pro Hall da Fama assim com o Magneto, sei lá. O homem ácaro. Porque o Magneto controla objetos metálicos, metal. Mas é muito mais fácil você detectar que tenha metal no ambiente do que ácaro. É verdade. Ele é muito mais imperceptível. Sim. E eu posso deixar um ácaro no Magneto e sabendo tudo que ele tá fazendo. Ah, o que ele vai fazer. É verdade. Um ácaro, o cara nem sabe o que tá ali. No capacete, pra ele nem sentir nada. Exato. No capacete. Ele nem vai saber ali, eu tô vigiando todos os passos. Primeiro você vai querer conversar com ele pra uma conversa de paz, entre aspas, né? Sim. Só você plantar um informante, né? Sim. É embaixo do prespontado da cueca. O que você achou, Muramatsu, do Homem-Aco? Eu achei muito inovador. É inovador. Obrigado. É um visionário. Ideia pra Marvel. Sim. Fica aí, né, Marvel? É. Fica a dica. E aí, Gabriel Asmar? Eu teria um poder de talvez... não salvar a humanidade inteira, mas... pra salvar algumas pessoas. Ter o poder de imitar qualquer voz do planeta. O super... daí eu... super Marcelo Adnet. Super Trote. Super Trote. Imagina os trotes que você podia passar, mano. Ah, ainda mais juntando com o poder das tiradas. Então, nossa, aí... aí tá quase invencível. Mas você também imitaria o gesto de alguém que só fala em Libras? Não. A mesma posição das mãos. É, talvez. Mas daí, qual é o grande lance? Nunca mais precisaríamos de convidar. Ah, é verdade. Você não queria o Matheus aqui. Eu salvaria o Chorume. Não salvaria a humanidade, você... não salvaria a humanidade, mas salvaria o Chorume. Sim, um dia que alguém estiver doente, eu posso fazer a voz. Outro, isso vai ficar legal, hein? Pode ser o Homem Podcast. É, o Homem Podcast. É verdade. Super Podcast. Voice Man. Nunca teria mais que ver a cara de Wesley Zop e sentir o seu cheiro de linguiça de porco. Nossa, é um bom poder. Ele poderia ganhar os programas do Silvio Santos, da Globo, The Voice, Superstar. Porque ele não ia trabalhar como dublador. Sim. Eu dublo o filme inteiro. Exato! Porque ele seria o único homem trabalhando na porra do mundo. E porque você não imitaria bordões, onde todo mundo reconhece pelo bordão. Não, amor, você poderia imitar o Silvio Santos, tipo, sei lá... Cagando. Num velório, fazendo sexo. Silvio Santos fazendo sexo. É, você poderia... Não só no... Oi, ma, oi. Mas não. O mais engraçado é que eu poderia imitar o Silvio Santos fazendo sexo e comendo alguém que eu imitaria. Também. Comendo o Jô, por exemplo. É, comendo o Jô. E daí você fala, ó, como não é verdade esse áudio aqui? Você poderia ser a voz dos dois. Amigo. E porque as pessoas... O maior especialista não consegue ver a diferença. Exato, é idêntico. Mas é a questão, você só consegue brasileiro ou do mundo inteiro? Todas as línguas. Ah. Alienígenas também? Não. Do planeta Terra. Então tem um ponto fraco. Talvez o Superman poderia te combater. Tem um limite. Mas se o Superman está na Terra, eu consigo... Ah, não. Se o ET vier na Terra, então você consegue. Tem que ter um tempo pra analisar. Só que daí... Isso, pra fazer o download ali. Sim. Isso também me daria poder de negociação, né? Por exemplo, o criminoso está com reféns. Você imita a voz do cara. Aqui é o presidente dos Estados Unidos. Não. Aqui é sua mãe. Na Brasilândia? Aqui é sua mãe. Aqui é sua mãe, seu moleque. É. Filha da puta. Ou então eu sou o seu pai. É, não. Aqui é o super mendigo. Eu aumento seu pênis, você poderia falar. É isso? É. Aqui é o ácaro. Interessante. Mas você imitaria animais? Não. Animais não. Mas só o vaca consegue falar com ele. Só o vaca. Tudo bem. Tá. E o Dr. Dolittle. Ah, é verdade. Mas algum Wesley Zop? Sim. Poder de dar o cu. Não, isso você não por ter... inveja, não. Isso você nasce com ele. Eu não sei. Não sei, cara. É, cara. Pode ser que não, né? É um talento nível 1. Pode ser que sim, pode ser que não. Não. Não por inveja de ninguém aqui, não. Queria ter o poder de absorção de poderes. Não, vampira. Mas controlado, não igual a vampira que não controla. É, vampira, você poderia selecionar. Agora eu quero pegar pra isso dele. Você precisasse chupar o órgão sexual não. Da pessoa. Acho que deve ser a forma de controle. Não, eu acho que não. Aí, vai, em vez porque de é um ato menos voluntário que você vai. Em vez de vampira, vampeta. Eu sou por chupeta. Não por chupeta, né, caralho? Ele... alguma coisa você tem que ter. Não, está no raio, vai, de. No raio de, na minha visão. Tá, a pessoa tem que te dar uma dedada no toba, vai. Tem que me cumprimentar, então. Basta. Com pinta. Então, mas você ficaria com esses poderes pra sempre? Não, por um tempo. Quanto tempo? 15 minutos? Não, um dia. Não, mas seria o controle desse poder. Seria um perigo, porque não seria mais uma vantajoso você, tipo... Relar na parede e, tipo, pegar... Os poderes da parede? Tipo isso. Não, porque, ó, vamos imaginar que imitar, você vai enfrentar o ganso. Imitar matéria. Você vai enfrentar o ganso. Aí, tipo, ele pode aumentar o seu pau onde você tá. Mas se você absorver o metal, ele não vai poder. Não, mas eu posso eu pegar o poder dele e então, mas eu brigar chegar, com ele e aumentando o você vai chegar por trás dele? Não, mas uma vez que ele não pode ver. Calma, estou excitado. Mas por que eu não posso ver? Os ácaros me falarão. Os ácaros falariam. Não, mas se você fosse só o homem do YouTube. Tá, o homem propaganda enganosa. Só o Boston. Boston Man. O Boston Man. Você tipo, teria que absorver outras coisas além do poder. Pra você chegar perto do cara e poder pegar o dele. Você fala qualquer matéria, então eu poderia absorver. Seria mais vantajoso. É verdade. Não, mas você não falou eu isso. Eu não falei, você mas falou é verdade. Que pegaria o poder chupando o pau do cara. Não falei isso daí, não falei assim. Não, ai, não. Caralho. Opa, peraí, eu tenho que fazer uma correção aqui. Uma retratação polêmica, não é chupar o pau, é mamar. Porque é só depois que o cara goza. É porque ele está querendo algo, que é o poder. E se você for roubar o poder do super gozado? E aí, é verdade. Não, eu acho que. Espere! É chegado o momento que todo ouvinte espera, é chegada a hora da pergunta polêmica! Nossa, aquele momento onde o nosso convidado vai utilizar os seus superpoderes de polêmica pra fazer a pergunta pro Olê. Não precisa mostrar o mamilo. Muramatsu, okay. Olhando aí para o Super Careca. Ok. Capitão Asbol e Super Mendigo. Qual é a pergunta polêmica? Lembrando que você agora é um super vilão que tem que desestabilizar a gente. Mas é uma pergunta sua. Então, é uma pergunta que eu também tenho dúvida. É bom assim, que daí você vai ler. Muita gente, eu já perguntei para algumas pessoas, nenhuma falou assim, só é gay quando as bolas encostam ou tem a penetração? Polêmica. Então só é gay quando as bolas encostam ou qualquer penetração. Exato. Tá. Porque seja só meia cabeça, seja por dedo, seja por dedo, tá. E seja pelo órgão mesmo. Ou por uma maçaneta, não sei. Vai do que o cara gosta. Não, eu acho que é gay só pela vontade. Só pela vontade? Pela vontade de colocar uma coisa dentro do cu já. Não é um mal ser gay, não. Não tô falando isso. Eu acho que... Mas o cara já é gay, né? Acho que eu sempre falei, pra saber, tem que provar no mínimo 5 vezes. Pra saber. Parece que você tinha falado 3 vezes. Né? Tá aumentando essa porra. Falei 8? Mas é que 3 ele já experimentou, ele quer mais 2. Né? Não é que eu quero mais 2, não. Chama prova real da matemática. Ah, sim, sim. Então eu acho que é isso. É o ônus da prova, né? Sim. Tá certo. E aí, Gabriel? Vai? Eu acho que quando as bolas encostam. Mas quando o pelo das bolas já encosta, ou tem que ser aquele suor? Tem que dar aquela bolada. Tem que dar aquela lambida de cabelo. Tem que fazer aquele barulho, sabe? Não, tem que ter união de 4 bolas. Ou de 3. Não, 4. Eu sou invulnerável. Ah, entendi. Então quer dizer, se eu cair, mas e se o cara de 3 bolas ia te comer? Caramba. É perigoso. Ou oh. Se vai, sei lá, 3 caras de uma bola. Eu imito a voz da mãe. Ah, nossa, isso desconcerta. Aí o cara brocha na hora. Tô uma tirada, né? Tô comendo minha mãe com pau. E você, Muramatsu? Então, eu não sei. Não, mas. Mas eu acho, opinião. Nossa, eu acho que é mais gay quando alguma coisa entra. Qualquer coisa que já entrou. Pode ser um ácaro. Sim. Um ácaro excitado. Porque às vezes você não sabe que esse ácaro tá entrando excitado. Ah! Exato. Então, se um ácaro excitado entrar, é gay. Então, muito bem. Porque, nossa, até as bolas encostar, né, velho? Já. Depende, né? Do tamanho do cara. Exato, mano. Já cutucou sua goela já, né? Já vai ser o homem ter o pênis dele com o exato, mas se esse cara estiver no meio ambiente... Mas bolas eu não aumento, não, velho. Não, não vai aumentar. Ufa, a bola. Nossa, pensou, você vai aumentar aqui, vai colocar senão ele com 3? Senão você seria um super cachumba. É, não, mas você não aumentaria em números de bolas. Não, você aumentaria o tamanho da bola. Então, mais uma vez, chegamos ao fim desse podcast, um podcast super poderoso e totalmente sem sentido. Porém, que fica aí as dicas para as grandes produtoras de filmes de heróis que estão procurando super-heróis e super-vilões, por que não? Sim. A Marvel consegue fazer um filme com 30 super-heróis e não consegue colocar um super-vilão que pega. Pois é. É isso aí. Então, estamos aí. Então gostaria de agradecer a presença dele, o nosso super vilão do dia, Matheus Muramatsu, conhecido como Anão Tripé. Valeu! Como você sabia? Eu dei uma ajudinha aí pra você. Aí, ouvintes, essa propaganda é extremamente não falsa. Oi, mãe, e que tamanho de hemorroida pra considerar tripé? E não está nas propagandas da RedTube. Eu sei porque eu já vi todas. Então, já cliquei em todos e meu PC fudeu. Então eu gostaria que você desse tchau pra galera aí e falasse que gostou de participar. Então, tchau galera, eu gostei de participar. É, isso aí. Que boa sinceridade. Isso aí, eu sou super sincero. Poder aí. Muito bem, Wesley Zop, eu gostaria que você falasse o e-mail, o Facebook, depois passasse a palavra para Gabriel Osmar falar o Twitter e Instagram para a moçada. Ótimo. Então o Facebook nosso é o facebook.com/lixodolixo e o nosso e-mail, quiser mandar as histórias de heróis que vocês têm por aí, é o autocríticas@chorume.com.br, lembrando que autocríticas com A de alface. E é com você, Osmar. Obrigado, super careca. O Instagram é Lixo do Lixo, assim como o Facebook, e o Twitter é @NectarDoLixo. Muito bem, então para você que quer mandar a sua história de super-herói, aquele poder que você gostaria de ter de super-herói ou super-vilão, fica aí os nossos contatos. Também não esqueça que você pode mandar um áudio para o WhatsApp 19 994 95 5485, 19 994 95 5485. Agradeço a todos os ouvintes, que vocês tenham uma boa semana, até o próximo episódio e lembre-se, o Chorume é de vocês.